Duna. Gente, eu vou a Duna na presente. Está na porta, táxi. Eu queremos o táxi, gol 925. Tá 3560, vai prosseguir para 2000 pés, o ajuste é 1020. Reporte estabilizado no localizado. 3560, 1020, localizado MS, reporte lá para 3560. Olha o guardião, já 4.8 milhas e visual com campo, por outra rotatória. Guarda assistência, guardião 05. Aguardão, tranquilo. Informando que visual com tráfego às 12 horas acima do nível. Gente, guardião tá... Controle, passou no 4. Passou no 4, prossiga. Decolou, saída CONDE. Passou no 4. Sob vigilância na saída CONDE. Sob vigilância na saída CONDE, pastor. Salvador, o passageiro 223, solicita 10 graus à direita para evitar formações. Passageiro 2231, o desvio está autorizado. Autorizado, 2231. S720, desça para 4000 pés, ajuste 1020. 4000 pés, 1020, mentalizado. Controle da 3190 após mais motivatura para dar informações. Confirme. Delta 3190 após mais motivatura para dar informações aqui dentro da cidade. O desvio está autorizado. Aguarda o ITAP assim que terminar o desvio. Aqui as informações estão sobre ITAP. Gostaria de enviar direito para o controle. Para o controle. Então, está autorizado para a Duna. O voo no 399 ainda na sua frequência, Salvador. Voo 399, chama centro Recife, frequência 13325, alternativa 1251. 3325 e 1251. Controle, 05 ainda na frequência. Tem 05, chama torre 1896. 16 grato. Oi, Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Retorno para Salvador. Já na via parafuso, visual com campo. Guardião 05, da presente autorizada aproximação direta para o pátio do Gran. Reporte solo controlado. Vento no 20 graus, 0629, ajuste no 020. 1020, autorizada presente, Pai do Grêmio, Fabrano, solo controlado, Guardião 05. Firma. Voo no 077, decola 55, controle 120, decimal 8. 208, grato. Cidadão 90, ponto de espera, torre 118, decimal 6, dúzia, o ajuste 1020, bom voo. 1020, Índia Alfa, 186, 1925, obrigado, tem um bom trabalho. Salvador, boa tarde, Azul 9144. Azul 9144, boa tarde, formação em curso ao WISC, Recife 390, pronto, copo. Antes da WISC, passa a foto. Autorizado Recife, nível 390, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju, onde intercepta pelo WISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5545 no transponder. 390, autorizado Recife, decola 10, curva esquerda, saída PUCA, Caju. Informe 58, 208.8, 5545, transponder. Azul 9144. Correto, portão 3, chama pronto, pushback, acionamento azul 9144. Para o controle? Gol 1077, para o perfil da Dael. 1077, voe Dael, sou pelo 360. Dael 360. Controle, outra 3-0, manda 60. 3-0, desça para o 050, sobre o vetor, curva à esquerda na pro 010, limite ao localizador. Sim, descendo ao 50, esquerda 010, limitado no rote, 0-0. O passageiro pode retomar a pro, senhorita? Avisou o contrato. Retoma na pro de Momo, passageiro 2231. Ok, Momo. Só confirme o tráfego aqui nos Exige. É isso que está nos passando aqui, nosso lado esquerdo aqui, senhor? Matheus, passando pela esquerda agora, cruzando 5.500 pés de descida. Ok, gente. Passando 231, eu vou direto Barreiras, esquerda Barreiras. Direto Barreiras, senhor. Autonomia 4 horas, alterna Salvador. Felipe 5219, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1020, o Monvo. Gente, via parte principal, Indy Alpha, quando pronto 18-6, Felipe 5219. Muito obrigado, senhorita, uma ótima tarde. 2-0, Liga LF, desça para 2.000 pés, altímetro 1-0-2-0. Desça 2.000 pés, Liga LF, meta 2-0, 1.020. O 3560, complete aproximação, informaria pista livre, número 1 para pouso, vento no 30 graus, 0619, ajuste no 020. 020, aguarda pista livre, 3-0-0, redução para 1-8-0-9. 3-5-0-0, tem autorizado pouso, vento no 30 graus, 0-6-12-9. Sente livre posição, 0, 3-5-6-0. 925, decola 5-9, controle 1-2-0, decimal 8. 0-8, boa. Boa, 925, decolou, passa 1.900. Boa, 925, contato radar, subo para o 360, cumprindo o perfil da saída. 360, sim, solicita quando possível 380. Abaixo da passagem do tráfego ali e mantém pista no zero. Após o tráfego ali, controle 1, claro. Claro. A 390 tem condições de reassumir navegação na proa de duna, descendo para 3.000 pés, o ajuste é 1-0-2-0. Média alternativa duna para 3.000-2-0-3-0. 5241, agora chama escrito Recife, 1260, alterno 1288. 5260, alterno 2288. 720 estabilizado? E aí, na localizadora. Torre 118 decimal 6. 26. Tan 3190, desça para 2000 pés, o ajuste 10020, reporte estabilizado. É, para 2000, reporte estabilizado. Cinco meia zero, solo 02, 21 para 9. Boa tarde, 3560. São 3560, táxi F Alfa, Juliette 10 ao portão, agilizando na medida do possível. Alfa Juliette para 10, 3. Salvador, WebJet 6720, sinal, baixa travada. WebJet 6720, pista livre autorizado, pouso, vento no 30 graus, 0612 a nós. E voz 6720. Ah. 529, sua decolagem para o 03, controle 120, principal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, chefe. Muito obrigado. Tipuca de parte, ok? Ok, Lima Papa Papa Tango, flight level 370, standing by for 86 Lima, expecting Puka departure, FTL 022. 00, vai sair da. Subindo para 200, senhorita, por gentileza, a possibilidade de livrar a gente da restrição? 352, a nossa está livre da restrição. Muito obrigado, senhorita. Azul 914413 autorizado, reporta táxi. Autorizado, Azul 914413. Uno 925, chame Centro Recife, 1260, alterna 1288. 1260, 1288. Obrigado, tenha um bom dia. Puta 3190, estabilizado no LS. 3190, torre 18 decimal 6. 18 agora. After ZPAR transition to intercept Upper Zulu 10, after following your flight plan route, Salvador departure frequency 120.8 and squawk 5554. Clear to Lisboa, Lima Papa Papa Tango, flight level 370, runway 10 for departure, after departure left turn on Puka, departure ZPAR transition to intercept Upper Zulu 10, then follow 5554. Departure frequency 120.8 and squawk 5554 FDL 02. Read back correct, gate 11, report glide for startup and push Portugal 022. Copy, call you when ready for startup and push FDL 022, you will need to start engines at the gate at 12022, we'll advise and ready. WebJet 6720, táxi via Alfa, Juliette, 12, são meia dúzia, parte principal. Táxi Alfa, Juliette, pro portão meia dúzia, 720. Paulo Salvador, Oceaner 6314, Call Whisky 380, Petrolina. Pode curvar a esquerda para 260 para evitar a formação. 5299, via critério, após voar. Cliente, após voar, obrigado. Vamos, Fox, o Oceaner 6314. Rio 2231, chame Centro Recife, frequência 12685 até 12545. Bono 755, acionamento na posição, reporta para o puxo, ajuste 1020. 1020, resposta para o puxão 75. Para o taxa azul, 9144, altera na Maceió com 3 horas e 40, 89 ao Brasil. Azul 9144, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste 1020, bom voo. Pronto copo. Pronto copo, 6314. Autorizado Petrolina, nível 340. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Flock, onde intercepta Upper Zulu 20 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5532 no transponder. 340 Petrolina, decola da 10, curva esquerda, Momo Flock. Pela Upper Zulu 20, 1208-532, Oceaner 6314. Correto, portão 5, chama pronto para o pushback acionamento, Oceaner 6314. Ciente, 6314. Salvador, boa tarde, Azul 9144. Azul 9144, ali mantém pista 10. Tá 3190 no solo 09, direita 121 decimal 9. Na direita 219, no solo 09. Apresa Salvador, boa tarde, gol no meio, no 2, informação aí. Salvador, boa tarde, eu tenho 3190, lembrou? Tenho 3190, táxi lento via Alfa, mantém a posição em sua táxi sem Juliette, aguardando para ingresso. Sente, táxi lento via Alfa, vai manter antes da Juliette, vou estar 3190. O Oceaner 6314 na escuta? Prossiga, 6314. Puxe mano para início do pushback, acionamento no 5. 1-0, me conta, a gente não sabe ainda. Sente. O nome é 2 atrás, tá? O nome é 2. O 6-1-2, devido à formação, está autorizada para a etapa. 090, transfere o táxi via Alfa Juliette 04 ao portão. Alfa Juliette 04, tá 309. Zulu 9144, decolagem é o Zulu 2, 1208. Zulu 208, boa tarde, para 9144. Zulu 9144, cruza 1500, sua escuta. Zulu 9144, contato radar, vou para o 390, na saída PUCA. PUCA 390, para 9144. Salvo 1755, solicita despegue, posição 08. Tá livre, reporta táxi, Bruno 755. Boa tarde, 755. Bruno 352, anonado. Prossiga, 352, anonado. Aguarde a coordenação. Vai dentro, direita. Duas milhas para a porta. Após o de conquista, aguardando o retorno. Turno 4 está 5 milhas da posição Conde, serviço radar terminado, chamada Caju, 120, decimal 3. Bom, no 755, poderia confirmar novamente? Dados, a transmissão saiu muito baixo. 75 está acabando, deve ser o nosso ciclo motor aqui, sabe? Ah, sim. Solo com 856-02-50-Wish. Bom, no 856-Wish, confere Recife 390, nível autorizado. Via para o Wish 58. Cola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5562 no transponder. Estão transportando órgãos, ok? O nome é 01? Gente, o Gono 601. Obrigado, 601. Gono 612, desça para 2000 pés, ajuste 1020, reporte estabilizado, localizador. Para 2000 pés, reportar estabilizado, Gono 612. Motor VNS, então 4.7 na mesma posição. Chaler 63 no 4, no 5, autorizado, reporta táxi. Mantiona 1500 pés. Te confirmo só o tipo de equipamento e pessoas a bordo. O tipo do equipamento? Para autorização, Liel, solicitou 140, gente da UISP. P54 no 5 Liel, autorizado nível 140, decola da 10 com curva direita no perfil da saída coral. O controle em 120, decimal 8 e aciona 0263 no transponder. Autorizado Liel 140, decola da 10, curva direita após saída coral, controle 1208 e o transponder é o 0263, é o trip 54 no 5. Correto, parte 3, chama pronto para o SPEC acionamento, trip 54 no 5. Chama para pronto para o SPEC acionamento. Navio 44 corrigindo 2685, a primária. A primária é 2685? Primativo. 2685, 1-3-2-2-5, boa noite. Salvo 1755, solicito autorização para o táxi, são 1-3-3 a bordo, 2:59, Campinas. 5, táxi via pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1020, apenas atentando ao aeronave da Avianca, puxando no 5, vai adentrar a parte 3 aqui. Sente, pessoal, aeronave, Índia Alfa, via pátio, 108,5, ponto de espera da 1-0, 1021, 1-7. Salvador, boa tarde, CNR 143, cruzando agora 220, distrito 180, na informação. CNR 143, a sua identificação, chegada BONF, desça para o 050. Ficou na BONF 050, é, tem que manter 250 distrito, na velocidade. CNR 143, compra restrição da carta. CNR 143,